Isso não é um game, pra saudade sempre dá. Pergunte pra elas, vão falar que Giorgio Armani ou champanhe me pediram derramar. Não veio de família, tive aquela trilha com espinhos que sozinho tive que me desviar, tive que me preparar, que me desorganizar, organizar no mesmo sentido que Chico tentava explicar. O top é deixar no wall, não tão perto. Deixa eu terminar que dessa vez eu tô certo. Deixa eu terminar que pra ser ex eu tô longe. Deixa eu respirar que assim talvez tu inverte seu jogo de jogar. Durou um mês, sou esperto, né? Até tente, vente, aumente ou mente até que eu me caguete. Até a gente crente, quente só existe nos cassete. Mas frente à mente a gente tende a se fuder com frete. É quente, flow que te arrepia, show que contagia. Entende o verso rápido via telepatia. Não vem de berço trágico, rap dramaturgia. Eu faço hip hop, escuta rap todo dia. E via internet pra homem ou moleque. Tudo é temporário, seja Windows, Linux ou Mac. Se filmou tem direito a flashback. Se fumou tem direito a outro back. Todo mundo se critica, não decide, vai ou fica. E se faço a mesma coisa com a maneira mais antiga. Como você pode comer família rica? E já você tem que comer família pobre com a mesma causa nobre. Relaxa que hoje cê sente frio, mas amanhã você se cobre. Oi? Oi? Nossa arte se cria, não desvia a hombridade. Pergunte ao Spinardi se não é com sinceridade o que ele faz. Dispensa o véu, mas de caráter pergunte ao Rafael. Vou até o céu pra fugir de importuno. Diversifico, consumo, fumo, não durmo. Noturno, turno que fez meu aluno. Jeito atrevido, noturno, sei que sumo. Pra ver se volto, me volto, pra ver se sumo. Pode deixar que eu me arrumo. Posso ser rude, mas meu trabalho é uma escada. Escada é pra quem tem saúde. Afaste o grude, mude a atitude que ilude. Sinto, escute, virtude da plenitude. Se soubesse aonde isso me leva, tudo que se releva nos eleva. Pra cacava, seja pérvia, pode estar na transparência que te ajuda. Defeito de aguardente, mas que tente-me enquanto minha pele enruga. Muitos usam como fuga pro mal que se atrai. Outros pra manter distância do que subtrai. Mas minha meta se aproxime, o pessimismo cai, não importa da onde cê vem, importa pra onde cê vai. Pra missão, escapar da ilusão. Desilusão traz contração, prédio início, contradição. Sigo, mantenho uma união do coração com a tradição. O ato de deixar desenhado uma visão, uma emoção. Que fale, que pense, que digam, que digam, que pense, que trame, que fale. Não sabe de nada, mas acho que sabe, eu preparo meu show que termina com flow. A contagem foi lançada, suplico, peço que conta. Fiz um poeta já hoje pra tu. sua especialidade?